bandido não, ninguém nasceu bandido. Eu jogava bola como qualquer outro meus colegas. Sou cria com todo mundo, cria daqui, tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi. Tá me entendendo? Não adianta me arrepender, foi o que eu quis, eu falei, eu tenho personalidade própria. Paz, eu pedi antes de ser traficante, quando eu trabalhava. Eu queria deitar, sabendo que eu tinha que acordar 5 horas da manhã pra trabalhar e não conseguia, porque a polícia tava na favela. Tinha que sair pra ir trabalhar, me parava lá embaixo, falava que minha marmita que eu tava carregando na minha mochila, eu tava escondendo pra sair do morro. O que mais me deixa revoltado é que, por que não vem na madrugada trocar tiro? Só tem traficante na rua. Por que ele não vem de madrugada? Deixa pra vir 11 horas da manhã, 4 horas, 4 e meia da tarde, hora que criança tá vindo do colégio. Sabe que nós não é covarde? Aí vem um montão de criança, dá tiro pra caramba, que não tava falando. Baleia, um morador aí. Agora você imagina, nós sem blindado faz o que nós faz, imagina nós com blindado. Mas acaba com o Rio de Janeiro. Muita fé em Deus, esse é o pique do Tabajara. Sem horas é Juninho, valeu Mauricinho. Mano Sobra, valeu R7, e aí Jota, valeu Ronaldinho, mano Foguinho, Leozinho, e aí PV, valeu Pablinho. Essa é a tapa do Tabajara, porra, não tem caô. Nós tá na pista 24x48. Abliguei em cima dos cana com a minha Glock rajada. Bandido Tabajara, o bandido fura lata. A tapa do Juninho que tá aí na pista. E se dá da sorte, se complica, eu já sei. Que você vai tentar invadir aqui de blindado. Não tenta a sorte aqui, vai se fuder, vai ser um safado. Você não vem à noite, só quer vir de dia. Na hora da escola é covardia. Briguei em cima dos cana com a minha Glock rajada. Bandido Tabajara, o bandido fura-lata. A tropa do Juninho que tá aí na pista. As mulheres fica como? Os amigos gostam pra caralho, tá ligado? É só porradão, só porrada seca, só porrada seca. No Tabajara o bagulho é de verdade. Pega a visão, pega a visão. O clima tá tenso hoje, nós tá aqui pesadão. Nós tá de AR-62, já com a trovão. Mas tudo dominado e hoje eu posso te falar que os mandados nós botamos pra lá. Mas tá tudo tranquilo e hoje eu posso te dizer: no Tabajara os criados molas. O meu mano Juninho que chegou de liberdade, o Mauricinho traficando de verdade. Meu mano Sobrancelha e o mano R7 com o J. Pode escrever, ninguém se mete. É que o bonde é boladão. Respeita nós, é o trem bala pesadão. Hoje é melhor sem não tentar. E o porte do mano Foguinho é a rajada. É que o bonde é boladão. Mas se tem guerra, o bloco puxa pesadão. Hoje é melhor sem não tentar. E o Leozinho hoje tá de grogue rajada. E o PV hoje tá de grogue rajada. E o Pablinho hoje tá de grogue rajada. De novo, de novo, de novo. O clima tá tenso hoje, nós tá de pesadão. Nossa já é R-62, já tá trovão. Mas tudo dominado e hoje eu posso te falar que os mandados nós botamos pra lá. Mas tá tudo tranquilo e hoje eu posso te dizer: no Tabajara, os criados amolados. E o meu mano Juninho que chegou de liberdade, o Mauricinho traficando de verdade. E o meu mano Sobra convocou o R7 com o J. Pode ser, ninguém se mete. É que o bonde é boladão. Mas se tem guerra, o bloco puxa pesadão. Hoje é melhor sei não tentar. Que o Ronaldinho hoje tá de grande rajada. Que o Foguinho hoje tá de grande rajada. Que o Leozinho hoje tá de grande rajada. Sem neurose, tudo ao vivo no estúdio dos cria, não tem caô. Mais uma nova, mais uma nova. Tô na boca da tranquilão, lado a lado com os irmão. Tô sempre na atividade, magando no meu plantão. No Tabajara, mó lazer, morador tudo sorrindo. As crianças tá de bom e nós traficando zetinho. Os amigos tá adorando, a firma trabalha certo. Nós tá fazendo dinheiro pra manter nosso exército. Armamento tá chegando, tô tipo colombiano. Tô me mantendo de pé, tô aqui, tô guerreando. O bandido tá preparado, só moleque tiroteio. Nós é comando vermelho, nosso bonde é só guerreiro. Nós adoramos a paz, nunca fugimos da guerra. Se os cruz eu tentar a sorte, pode crer que a guerra é certa. Fé em Deus, e é DJ Gordinho. Que é meu mano Juninho da 10, sem neurose. Lança a braba daquele jeito, meu relíquia. É o esquerdo Tabajara, porra. O Juninho fala assim, ó, o Juninho fala assim, ó. Se for nós, tu pode chegar, na humildade e com fé. Dia a dia tu mostra na prática, menor, como tu é. Mauricinho te passa visão, fica de olho nas suas paradas. A vida do crime é foda, não podemos aceitar mancada. Veja bem com quem você anda, ou acha que é seu braço. Não fique marcando bobeira, quem não é visto não é lembrado. Mas sempre trabalha certinho, pra não rolar estresse. Não mexe no seu lucrim, sem fazer o do seu chefe. Mas vapor que é vapor, sabe bem qual é da parada. Responsa é responsa, que é moral, não dá mancada. Que aqui no Tabajara, os amigos deixam regadão. Mano, sombra chega com a baile, o R7 com o balão. E a novinha já joga na cara, quando o Jota passa. Oi, trajadão XR é botando uma crocada. No dia a dia nós tá correndo perigo, mas foi eu que escolhi essa vida que eu vivo. Então pra relaxar, acende os skunk no balão e aguarda a liberdade do soldado que é bom. E aí, meu mano Felipe Amaral, cada lançamento é um soco na mente.